Voz do Futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para um Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro de 2011, ano 1, edição 16. E vamos aos destaques desta semana. 100 anos de uma devoção, este é o Brasil de Pelotas, o rubro-negro da apaixonadíssima torcida chavante que atingiu a marca centenária na última quarta-feira. 10 anos dos atentados terroristas ao World Trade Center, o esporte sofreu consequências daquela tragédia tanto no mesmo dia quanto nos dias seguintes. O programa lembra o que aconteceu naquele período. Fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa tem início no próximo meio de semana, com Barcelona e Milan sendo o grande destaque da primeira rodada. Brasil venceu Gana por apenas 1 a 0 com gol do artilheiro da temporada, Leandro Damião. Agora faz amistoso contra a Argentina na quarta-feira da semana que vem, apenas com atletas dos clubes brasileiros. Os aniversariantes da semana e os destaques da sessão Papo de Mídia sempre marcam presença no programa. E os destaques das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. A primeira divisão teve neste meio de semana clássico das maiores torcidas do país, Engenhão lotado e festa para os mil jogos de Rogério Ceni. Prezadas e prezados, damas e cavalheiros, amadas e considerados, eis mais uma edição do programa Papo de Bola, na Voz do Futebol, que já começou. Voz do Futebol, Voz do Futebol, Voz. Na última quarta-feira, dia 7 de setembro, completou 100 anos de existência um dos clubes de torcida mais vibrante do futebol do interior do Brasil, o grande Chavante de Pelotas, o Brasil. Brasil de Pelotas, que é o primeiro campeão gaúcho. O primeiro campeonato gaúcho foi realizado em 1919, reuniu os campeões da região Pelotas-Bagé e da região Porto Alegre-São Leopoldo. O Chavante foi campeão invicto com 3-0 no Rio Branco, 8-0 no União, 3-2 no Ideal e 6-1 no Guarani. O time do Brasil, campeão, na partida decisiva contra o Grêmio, que foi o campeão da primeira região e do campeonato de Porto Alegre, jogo disputado em 9 de novembro de 1919, 5-1 para o Brasil, gols de Proença três vezes, Alvariza e Inácio, Máximo descontando para o Grêmio, jogo realizado no Estádio da Baixada, no Moinhos de Vento, bairro Moinhos de Vento, com 3 mil torcedores. Aquele primeiro time do Brasil de Pelotas, campeão gaúcho, tinha Frank, Nunes e Ari Xavier, Floriano, Pedro e Babá, Farias, Inácio, Proença, Alberto e Alvariza. Antes do retorno a Pelotas, o Brasil fez um amistoso contra a seleção de Porto Alegre. Dois dias depois daquela decisão, o resultado foi 3-3. A arbitragem foi de Florencio Igartua, que hoje é um nome de uma rua aqui de Porto Alegre. Em 1950, o Brasil de Pelotas fez uma excursão no Uruguai e enfrentou a Seleção Nacional Celeste e ganhou no centenário de Montevideo, 2-1, gols de Darcy e Mortosa. O time de Chico tinha Tibirica, Seara, Tavares, Dario, Tábua, Mortosa, Manuel, Darcy, Galego e Lombardini. E veja você, aquele Uruguai que o Brasil de Pelotas ganhou em 1950 foi o que derrotou o Brasil, o país Brasil, na decisão da Copa do Mundo daquele mesmo ano, no famoso e popular Maracanazo. Outro grande momento do Brasil de Pelotas foi em 1984, no Campeonato Brasileiro, que jogou enquanto vice-campeão estadual que foi. Conquistou vitórias históricas, como a contra o Flamengo por 2-0. Mas a melhor campanha foi em 1985, quando foi terceiro colocado. A semifinal Brasil e Bangu foi realizada aqui em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, em 24 de julho. A CBF não permitiu que o Bento Freitas recebesse a partida porque o estádio não estava dentro das condições de segurança necessárias para essa disputa. O Brasil de Pelotas, cuja torcida veio em peso aqui para Porto Alegre, teve João Luiz, Valduir, Silva, Hélio e Jorge Batata, Doraci, Lívio e Andrezinho, Júnior Brasília, Bira e Zezinho. Mas a vitória foi do Bangu por 1-0. E depois, em 28 de julho, no Maracanã, o Chavante levou 3-1. O Brasil de Pelotas foi rebaixado para a Série B do Campeonato Gaúcho em 95, mas já em 96 estava de volta à elite. Caiu de novo em 99 e regressou para 2005, depois de ser campeão da Série B em 2004. Veio então a tragédia que entristeceu a todo mundo, que foi o acidente com o ônibus que caiu em um barranco na cidade de Canguçu, no comecinho de janeiro de 2009, acidente que resultou na morte do ídolo Cláudio Millar, o uruguaio que fez 111 gols pelo clube, do zagueiro Regis e do preparador de goleiro Giovanni Guimarães. O Brasil chegou a cogitar não disputar o Campeonato Gaúcho daquele ano, mas às pressas e com um time bem improvisado, remendado, realizou a competição, chegando a disputar 8 partidas num espaço de 15 dias, mas obteve apenas uma vitória e, inevitavelmente, foi rebaixado para a Segundona Gaúcha. Atualmente, o Brasil joga a Segundona do Gaúchão, ainda não retornou à elite. Está jogando neste segundo semestre também a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa La Silguine, que é o torneio de segundo semestre do futebol gaúcho. Inclusive, pela Copa La Silguine, no último domingo teve o clássico Brapel, que é a grande rivalidade entre o Brasil e o Pelotas. O jogo foi realizado no estádio Bento Freitas, foi o primeiro Brapel em muitos anos, e a vitória foi chavante, 1-0, gol de Yatos. Brasil de Pelotas, que é o primeiro clube gaúcho a ter um jogador convocado para a seleção brasileira, que foi Alvariza, que foi chamado para a seleção brasileira que jogou o Sul-Americano de 1920 no Chile. E o Alvariza, no primeiro jogo dele pela seleção, que foi o da vitória contra o Chile, já deixou seu gol, já deixou a sua marca. E foi também no Brasil de Pelotas que começou uma associação ainda hoje duradoura entre Luiz Felipe Scolari e Flávio Murtosa. Filipão chegou ao Brasil em 83 e foi campeão do interior e vice-campeão estadual. O Internacional foi o campeão daquele ano. Murtosa era o fisicultor do Chavante e desde então a dupla está sempre junta profissionalmente. É o que acontece atualmente no Palmeiras, em São Paulo. Brasil de Pelotas é um clube que devia jogar sempre a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, tinha que voltar rapidamente para a elite aqui do estado e ouso dizer que deveria jogar no mínimo a Série B do Campeonato Brasileiro, porque enquanto a gente está vendo um monte de clubes itinerantes com torcida fraca que não leva, ou um monte de clubes que não leva gente ao estádio, o Brasil de Pelotas é um clube que tem uma torcida fortíssima, que enche o Bento Freitas e vai com presença forte a qualquer estádio onde o time jogar. Parabéns, Chavante, pelo seu centenário na última quarta-feira. Brasil, Brasil, nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão. Esporte 24 horas, Rádio Voz do Futebol. Papo de Bola, na Voz do Futebol. Neste domingo, dia 11 de setembro de 2011, completará 10 anos. Um acontecimento que marcou para todo sempre as pessoas ao redor do planeta inteiro. Me refiro, claro, aos atentados terroristas da Al-Qaeda. Leia-se Osama Bin Laden, as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Muitos mortos, milhares de mortos. Uma terça-feira que deixou todo mundo atônito, um ato que ainda hoje, depois de tanto tempo, choca. E é evidente que o universo do esporte também vivenciou consequências deste acontecimento. Naquela terça-feira, partidas da Liga dos Campeões da Europa até aconteceram. Inclusive, vale lembrar como algumas dessas partidas: Roma 1, Real Madrid 2, Liverpool 1, Boa Vista 1, Dinamo Kiev 2, Borussia Dortmund 2, Galatasaray 1, Lazio 0, Mallorca 1, Arsenal 0. Mas no dia seguinte, é claro, a UEFA cancelou a rodada prevista, assim como a da quinta-feira, pela Copa UEFA. Na quarta-feira seguinte aos atentados do 11 de setembro, a Liga dos Campeões teria Barcelona contra Lyon, Feyenoord e Bayern de Munique, Olympiacos e Manchester United, Porto e Juventus, entre outros jogos. Os jogos realizados na terça-feira tiveram um minuto de silêncio em memória às vítimas dos atentados. As partidas da Liga dos Campeões, que tinham sido adiadas na quarta-feira, dia 12 de setembro, foram depois disputadas em 10 de outubro. Naquele período, acontecia a Copa Mercosul. O jogo São Paulo e Peñarol estava programado para o dia seguinte, quarta-feira, 9h40 da noite, no Uruguai. E a partida quase foi cancelada porque a American Airlines, pela qual o clube paulista tinha uma viagem programada para amanhã de terça-feira, tinha cancelado todos os voos quando da tragédia em Nova York. O São Paulo conseguiu viajar para o Uruguai em um voo fretado. Naquela época, Carlos Alberto Parreira, um homem com uma vivência de mundo enorme, campeão do mundo com a seleção brasileira nos Estados Unidos, era treinador do Internacional. E ele definiu, desta maneira, aquele fato acontecido em 11 de setembro de 2001. Foi um duro golpe no coração americano, a imagem do século. E 10 anos depois, a memória deste fato continua na mente de todo mundo que estava atento em qualquer outra coisa naquele dia e teve a mente desvirtuada para algo que mudou o próprio rumo do mundo, ainda mais pela enorme segurança que os Estados Unidos passou a ter relativo aos seus negócios, às suas coisas, enfim. Onde é que você estava e o que você fazia naquela ocasião? Curiosamente, eu lembro que eu fazia algo relativo a esportes. Tinha um programa de futebol na Rádio Pampa, aqui de Porto Alegre, e eu costumava participar dele naqueles espaços de interação com o ouvinte, e acho que eram umas 9h55, 10 da manhã, mais ou menos, e aí eu estava participando, conversando normalmente. O apresentador era o cronista Rogério Amaral. Aí acabei a participação, desliguei o telefone e o Rogério estava no ar, estava com o televisor no estúdio. Ele notou alguma coisa diferente, chamou a atenção dele, enfim. Depois, quando todo mundo percebeu, foi a primeira consequência daquele ato terrorista. Uma data trágica que completa 10 anos neste domingo. No Papo de Bola, informações do futebol internacional. Amistosos entre seleções. Na última sexta-feira, Panamá 0, Paraguai 2, Peru 2, Bolívia 2, Espanha 3, Chile 2, Polônia 1, México 1, Ucrânia 2, Uruguai 3, Venezuela 0, Argentina 1, Equador 5, Jamaica 2. No sábado, Estados Unidos 0, Costa Rica 1, Honduras 0, Colômbia 2. No domingo, México 1, Chile 0. Na segunda-feira, Brasil 1, Gana 0. 0, joguinho bem ruim esse. Valeu foi pelo gol do Leandro Damião, que teria feito a dobrada se o golaço primeiro dele não fosse anulado por correto impedimento. E o goleiro Ganês pegou muitas cobranças de falta do Ronaldinho Gaúcho na etapa final. E agora, nesta quarta-feira, vem o amistoso nacional, a reedição da Copa Roca contra a Argentina. Apenas atletas dos clubes nacionais atuando. Não tem rodada do Campeonato Brasileiro desta vez, então todo mundo pode jogar numa boa que ninguém vai reclamar. Na terça-feira, Argentina 2, Nigéria 0, segunda vitória da Argentina sob o comando do Alejandro Sabella. República Tcheca 4, Ucrânia 0, Bélgica 1, Estados Unidos 0, Polônia 2, Alemanha 2, Equador 4, Costa Rica 0, Honduras 0, Paraguai 3, Venezuela 2, Guiné 1 e Jamaica 0, Colômbia 2. Eliminatórias asiáticas da Copa de 2014. Sexta-feira passada, Grupo A, China 2, Singapura 1, Iraque 0, Jordânia 2. Foi a estreia de Zico no comando da seleção iraquiana. Grupo B, Coreia do Sul, meia dúzia, Líbano 0, Emirados Árabes 2, Kuwait 3. Grupo C, Japão 1, Coreia do Norte 0, Tajiquistão 0, Uzbequistão 1. Grupo D, Austrália 2, Tailândia 1, Oman 0, Arábia Saudita 0. E Grupo E, Irã 3, Indonésia 0 e Bahrein 0. Catar 0. Nesta terça-feira, Grupo A, Jordânia 2, China 1, Singapura 0, Iraque 2. Primeira vitória do Zico à frente do Iraque. Grupo B, Líbano 3, Emirados Árabes 1, Kuwait 1, Coreia do Sul 1. Grupo C, Coreia do Norte 1, Tajiquistão 0, Uzbequistão 1, Japão 1. Grupo D, Tailândia 3, Oman 0 e Arábia Saudita 1, Austrália 3. E Grupo E, Indonésia 0, Bahrein 2 e Catar 1, Irã 1. Eliminatórias da CONCACAF para a Copa de 2014, sexta-feira passada. Grupo A, El Salvador 3, República Dominicana 2, Suriname 1, Ilhas Caimã 0. Grupo B, Trinidad e Tobago 1, Bermuda 0, Guiana 2, Barbados 0. Grupo C, Dominica 0, Nicarágua 2. Grupo D, Canadá 4, Santa Lúcia 1, São Cristóvão e Neves 0, Porto Rico 0. Grupo E, Guatemala 4, São Vicente e Granadinas 0, Granada 0, Belize 2. E Grupo F, Haiti 6, Ilhas Virgens Americanas 0 e Antigua e Barbuda 5, Curaçao 2. Na terça-feira, Grupo A, República Dominicana 1, Suriname 1, Ilhas Caimã 1, El Salvador 4. Grupo B, Barbados 0, Trinidad e Tobago 2, Guiana 2, Bermudas 1. Grupo C, Nicarágua 1, Panamá 2. Grupo D, Santa Lúcia 2, São Cristóvão e Neves 4, Porto Rico 0, Canadá 3. Grupo E, Belize 1, Guatemala 2. E Grupo F, Ilhas Virgens Americanas 1, Antigua e Barbuda 8 e Curaçao 2, Haiti 4. Vamos no pique que não temos tempo a perder. Jogos das eliminatórias da Eurocopa na última sexta-feira. Grupo A, Alemanha 6, Áustria 2. A Alemanha já está classificada para a Euro 2012. Turquia 2, Cazaquistão 1. Azerbaijão 1, Bélgica 1. No grupo B, Rússia 1, Macedônia 0. Irlanda 0, Eslováquia 0. Andorra 0, Armênia 3. Grupo C, Irlanda do Norte 0, Sérvia 1. Eslovênia 1, Estônia 2. Ilhas Faroe 0, Itália 1. Grupo D, Belarus 0, Bósnia e Herzegovina 2, Albânia 1, França 2, Luxemburgo 0, Romênia 2. Grupo E, Holanda 11, São Marino 0, Finlândia 4, Moldova 1, Hungria 2, Suécia 1. Grupo F, Israel 0, Grécia 1, Geórgia 0, Letônia 1, Malta 1, Croácia 3. Grupo G, Bulgária 0, Inglaterra 3, País de Gales 2, Montenegro 1. Grupo H, Noruega 1, Islândia 0, Chipre 0, Portugal 4. Grupo I, Lituânia 0, Liechtenstein 0. Pelo mesmo grupo, no sábado, Escócia 2, República Tcheca 2. Na terça-feira, Grupo A, Áustria 0, Turquia 0 e Azerbaijão 3, Cazaquistão 2. Grupo B, Rússia 0, Irlanda 0, Eslováquia 0, Armênia 4, Macedônia 1, Andorra 0. Grupo C, Itália 1, Eslovênia 0. Gol saiu aos 40 do segundo tempo. A Itália está classificada para a Euro 2012. Sérvia 3, Ilhas Faroe 1, Estônia 4, Irlanda Irlanda do Norte 1, Grupo D, Romênia 0, França 0, Bósnia e Herzegovina 1, Belarus 0, Luxemburgo 2, Albânia 1, Grupo E, Finlândia 0, Holanda 2, Moldova 0, Hungria 2, San Marino 0, Suécia 5, Grupo F, Croácia 3, Israel 1, Letônia 1, Grécia 1, Malta 1, Geórgia 1, Grupo G, Inglaterra 1, País de Gales 0, Suíça 3, Bulgária 1, Grupo H, Islândia 1, Chipre 0, Dinamarca 2, Noruega 0, e Grupo I, Escócia 1, Lituânia 0 e Espanha meia dúzia, Liechtenstein 0. A Espanha também está na Eurocopa 2012 e teve o primeiro jogo oficial de Thiago Alcântara pela Fúria. Começa a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A primeira rodada aponta para esta terça-feira: Vitória Pilsen e Bate Borisov, Barcelona e Milan, Apoel e Zenit, Porto e Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Arsenal, Olympiacos e Olympique, Genk e Valencia, Chelsea e Bayern Leverkusen e Ajax e Lyon. Na quarta-feira tem Dinamo Zagreb e Real Madrid, Benfica e Manchester United, Basel e Otelu Galati, Lille e CSKA Moscou, Internacional e Trabzonspor, Manchester City e Napoli, e Vídea Real e Bayern de Munique. As discordâncias trabalhistas foram resolvidas e o campeonato italiano tem começo neste fim de semana, a exemplo do que ocorreu na Espanha a partir da segunda rodada. Então a primeira rodada efetivamente ficará mais lá para frente. Campeonato aberto nesta sexta-feira por Milan e Lazio, tem neste sábado Cesena e Napoli, no domingo tem Juventus e Parma, Catania e Siena, Chievo e Novara, Fiorentina e Bologna, Genoa e Atalanta, Lecce e Udinese, Roma e Cagliari e Palermo Internazionale. Rodada deste fim de semana do Campeonato Espanhol aponta para este sábado: Real Sociedad e Barcelona, Vídea Real e Sevilha, Real Madrid e Getafe e Valencia e Atlético de Madrid. No domingo, Betis e Mallorca, Racing Santander e Levante, Osasuna e Sporting Gijón, Rayo Vallecano e Zaragoza e Espanhol e Athletic Bilbao. Na segunda-feira tem Málaga e Granada. Campeonato inglês neste fim de semana tem neste sábado Arsenal e Swansea City, Everton e Aston Villa, Manchester City e Wigan, Stoke City e Liverpool, Sunderland e Chelsea, Wolverhampton e Tottenham e Bolton e Manchester United. No domingo, Norwich e West Bromwich Albion e Fulham e Blackburn. E na segunda-feira, Queen's Park Rangers e Newcastle. Fim de semana da Bundesliga, campeonato alemão, com Augsburg e Bayern Leverkusen nesta sexta-feira. No sábado tem Borussia Mönchengladbach e Kaiserslautern, Bayern de Munique e Freiburg, Stuttgart e Hannover, Borussia Dortmund e Hertha Berlim, Mainz e Hoffenheim e Werder Bremen e Hamburgo. No domingo tem Colônia e Nuremberg e Wolfsburg e Schalke 04. Fim de semana do Campeonato Francês, começando neste sábado com Dijon e Lyon, Bordeaux e Evian, Sochaux e Lorient, Ajaccio e Valenciennes, Caen e Toulouse, Saint-Étienne e Lille e Olympique de Marselha e Rennes. No domingo, Montpellier e Nice, Nancy e Auxerre e Paris Saint-Germain e Brest. Campeonato Português aproveitou a data FIFA do fim de semana passado e do meio de semana e colocou em ordem partidas pendentes. Domingo passado, pela segunda rodada, Nacional da Madeira 1, Vitória de Guimarães 4. Na terça-feira, pela terceira rodada, União de Leiria 2, Porto 5. O Porto tem 100% de competição após três rodadas disputadas. Rodada deste fim de semana aberta nesta sexta-feira com Porto e Vitória de Setúbal. Sábado tem Benfica e Vitória de Guimarães, Passos, Ferreira e Sporting. No domingo, Beira-Mar e União Leiria, Olianense, Feirense, Braga e Gil Vicente, Marítimo e Rio Ave. Na segunda-feira, Acadêmica e Nacional da Madeira. Campeonato Argentino teve a quinta rodada aberta sexta-feira passada com Tigre 1, Banfield 0, Newell's Old Boys 0, Colón 0, San Lorenzo 0, Belgrano 1. No sábado, Lanús 2, Estudiantes 1, Arsenal de Sarandí 1, Godoy Cruz 2, All Boys 0, Racing Club 0. No domingo, San Martín 0, Argentinos Juniors 0, Olimpo 2, Vélez Sarsfield 1, Unión 0, Atlético Rafaela 1, Independiente 0, Boca Juniors 1. Nesta quarta-feira aconteceu o jogo pendente da primeira rodada, que foi aquele realizado entre a Copa Suruga e o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, Independiente 2, San Martín de San Juan 1. Passadas 5 rodadas, a classificação aponta o Atlético Rafaela em primeiro com 12 pontos, o Boca Juniors e o Lanús com 11 em segundo lugar, e em quarto o Racing com 9. Lá embaixo, os últimos colocados, 17º Arsenal de Sarandí e o Argentinos Juniors com 4 pontos, 19º Estudiantes com 2 e o último é o Banfield, que ainda não pontuou. Próxima rodada marca para este sábado: Atlético Rafaela e Newell's Old Boys, Colón e San Lorenzo, Godoy Cruz e All Boys, Estudiantes e Tigre. No domingo, Racing e Olimpo, Banfield e Arsenal, Belgrano e Independiente e Boca Juniors e San Martín de San Juan. E na segunda-feira, Vélez Sarsfield e Unión. Copa Sul-Americana, na última terça-feira, Estudiantes 1, Arsenal 0. O Arsenal de Sarandí classificou mesmo perdendo. Na quarta-feira, Godoy Cruz 0, Lanús 0. Passou o Godoy Cruz. Nesta quinta-feira, Universidade Católica 2, Deportes e Quique 1, jogo de ida recém. Vélez Sarsfield 4, Argentinos Juniors 0, o Vélez avançou. Na próxima semana, terça-feira, tem LDU e Trujillanos, Universidade de Chile e Nacional do Uruguai, La Equidad e Libertad. Na quarta-feira, Universitário do Peru e Deportivo Anzoátegui e Deportes e Quique e Universidade Católica. E na quinta-feira, Olímpia do Paraguai, Emelec e Santa Fé e Deportivo Cali. Esporte Total no seu rádio. Voz do Futebol. Papo de Bola na Voz do Futebol. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes da semana no período que vai desta sexta-feira, dia 9, até quinta-feira, dia 15 de setembro. Esta sexta-feira, 53 anos de Álvaro José, o mais olímpico dos jornalistas esportivos brasileiros, hoje na Rede Record, o pai da Fernanda Paes Leme. 49 anos para Renato Portaluppi, que até poucos dias atrás estava no Atlético Paranaense. 48 anos para Donadoni, ex jogador e treinador do futebol italiano. 45 anos para Neto, o eterno craque do Corinthians, hoje comentarista e apresentador da TV Bandeirantes. E 28 anos para Rodrigo Souto, volante do Júbilo Iwata. E 20 anos para Oscar, meia do Internacional, o homem da decisão da Copa do Mundo Sub-20. Este sábado, 50 anos de Luiz Carlos Largo, narrador dos canais ESPN. 40 anos para Dinei, 3 vezes campeão brasileiro no Corinthians e atual confinado televisivo de A Fazenda na Rede Record. 39 anos para Petkovic, que fez muito bonito no futebol brasileiro, Flamengo que o diga. 39 anos para João Carlos, ex-zagueiro de Cruzeiro e Corinthians. 29 anos para Naldo, zagueiro do Werder Bremen. E 28 anos para Tulalan, volante do Málaga. No domingo, dia 11, 66 anos para Franz Beckenbauer, o Kaiser do futebol alemão. Muitos serviços prestados e foi campeão mundial como jogador e como treinador. Apenas ele e Zagallo detêm esta honraria. 62 anos para Leivinha, que marcou época na academia do Palmeiras. 49 anos para Ricardo Rocha, zagueiro campeão mundial, também fez bonito em passagens por vários clubes. 33 anos para Stankovic, meia da Internazionale. 32 anos para Pizarro, volante da Roma. 31 anos para Neneca, goleiro do América Mineiro, e Durval, zagueiro do Santos. E 20 anos para Ayew, o ganês atacante do Olympique de Marselha, que na última segunda-feira enfrentou a seleção brasileira. Na segunda-feira, dia 12, completa 37 anos, Nuno Valente, ex-defensor do Sporting e do Porto, e Evanilson, lateral direito, que faz 36 anos. Terça-feira, dia 13, 52 anos para China, ex-volante do Grêmio, campeão da América e do Mundo em 83. 43 anos para Diego Aguirre, ex-jogador e técnico, recentemente vice-campeão da Libertadores com o Peñarol, que nesta semana acertou com o Al Rayyan do Qatar. 43 anos para Paulo Soares, o amigão dos canais ESPN, da Rádio Estadão e ESPN, grande narrador, grande apresentador e figura simpaticíssima. 42 anos para Fonseca, ex-atacante do Nacional e de vários clubes italianos. 38 anos para Cannavaro, ex-zagueiro, foi campeão mundial com a Itália em 2006. Mulherio adora ele, não sei porquê, mas tudo bem. E 38 anos para Marcelinho Paulista, ex-jogador do Corinthians. 32 anos para Friedrich, zagueiro do Bayern Leverkusen. 31 anos para Gil, ex-atacante do Corinthians e de outros clubes grandes do Brasil. 29 anos para Leanderson, volante do Ipatinga. E 22 anos para Thomas Müller, o atacante do Bayern de Munique que arrebentou na Copa de 2010. E para Luciano Castan, zagueiro do Paraná, o irmão do Leandro Castan. Na quarta-feira, dia 14, 42 anos para o árbitro Salvo Spínola Fagundes Filho. 35 anos para Léo Inácio, meia do Audax Rio, aquele ex-Flamengo. E 35 anos para Andréa Sontag, a goleira titular da seleção brasileira e também está no Santos. 34 anos para Alex, o meia do Fenerbahçe, ex-Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e mais um trololó de clubes do Brasil. 32 anos para Olic, atacante do Bayern de Munique. 28 anos para ele, que a torcida do Internacional adora, idolatra, vibra quando ele vai jogar, Wilson Matias. E 21 anos para Douglas Costa, do Shakhtar Donetsk, o ex-Grêmio. E também para El Morro Garcia, do Atlético Paranaense. Na quinta-feira, dia 15, 45 anos para Savicevic, ex-atacante do Milan e do Estrela Vermelha. 43 anos para Angelita Feijó, atriz e modelo, que foi a primeira co-apresentadora do Bola na Rede, da Rede TV, em 1999, ao lado de Juca Kifuri. 42 anos para Márcio Santos, ex-zagueiro campeão mundial em 1994. 29 anos para Edmilson, atacante do Al Garafa, aquele ex-Palmeiras da Série B de 2003. 28 anos para Max Biancucci, do Olímpia do Paraguai, aquele ex-Flamengo, aquele que é o primo do Messi. 27 anos para Renato Cajada, Ponte Preta. E 25 anos para Vitor Júnior, meia do Atlético Goianiense. E se você faz aniversário no período de 9 a 15 de setembro, sinta-se abraçado pela equipe da Voz do Futebol. Tenha uma vida próspera, cheia de realizações, alegrias e conquistas. Tudo do bom, do melhor e do mais maravilhosamente espetacular. Hoje, amanhã e sempre. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. A UEFA anunciou nesta quinta-feira o resultado da disputa pelos direitos de televisão para a Liga dos Campeões da Europa no período da temporada 2012-2013 até 2014-2015. Três temporadas o período. E a Globo renovou o contrato e seguirá detentora dos direitos de transmissão neste período. Novamente a Bandeirantes será a sublicenciada. Além da televisão aberta, a Globo manteve os direitos de transmissão na internet para o portal Globoesporte.com. A Record tinha feito uma proposta para retomar a competição que tinha exibido entre as temporadas 2006-2007 e até 2008-2009, mas não levou. Então a Globo, contando desde a primeira temporada exibida nesta nova fase, porque na época da Copa dos Campeões da Europa a Globo exibia a competição, embora só na reta final também, se bem que não difere muito de agora, vai para um período de 6 temporadas exibidas. O que pega e ainda deixa algumas dúvidas é que não foi dito se em TV aberta o esporte interativo continuará tendo os direitos dos jogos das terças-feiras. E também não foi anunciado o resultado do canal fechado, no caso se a ESPN renovou os direitos para este período. Pelo que li no Flávio Rico, a Fox Sports estaria fazendo uma disputa muito forte com a ESPN para conseguir a competição. Como se sabe, a Fox Sports está mexendo seus pauzinhos para, muito em breve, entrar no mercado brasileiro. E dizem alguns que ela pode entrar no lugar do canal Speed, até porque assim não precisaria negociar espaço com as operadoras de TV paga para encaixe de mais um canal. Seria a simples substituição de um por outro. Tem que ver o que vai acontecer, mas o fato confirmado, esse ninguém muda mais, é que nas próximas 3 temporadas da Liga dos Campeões da Europa, a partir de 2012-2013, a Globo continuará detentora dos direitos em TV aberta e a Bandeirantes, a sublicenciada. É Em declarações ao portal Imprensa, o decano do esporte da TV Globo, Léo Batista, disse que esporte é como remédio. Faz um bom efeito se tomado na dose certa, mas faz mal se tomado além da conta. E que, embora o esporte seja alegria, tem havido muito humorismo, piada e brincadeira além da conta. Ele disse não gostar de novelinhas e quadros de humor nos intervalos do futebol, hora em que o telespectador quer ver o comentário do jogo transmitido, uma tirada de dúvida da arbitragem e gols das outras partidas. Embora destacando as qualidades de Thiago Leifert, como fazer tudo no improviso, ele apontou diferenças de estilo, como o colega de São Paulo entrar despojadamente, como um garotão que é, enquanto prefere um estilo mais engomado. E que aí entra o grande patrão, que é o público, através do Ibope. Falando no Thiago Leifert, ele saiu de férias, então desde a última segunda-feira, quem está apresentando a edição paulista do Globo Esporte? Não é Ivan Moré, que se recupera de uma cirurgia do apêndice. Tudo bem com ele, só fica alguns dias fora do ar. E nem é Bruno Lorance, que estava a trabalho no exterior e tirou folga também. A apresentação é de Abel Neto. Sim, o repórter filho do Abel Verônico, que pela primeira vez eu vi como apresentador, porque eu não sei se ele exercia a função, mesmo que ocasionalmente, nos tempos de TV Tribuna na Baixada Santista. Isso ajuda a explicar ele, que é um bom repórter, estar bem travadão na liderança do programa na última segunda-feira, muito diferente do jeitão solto e descolado do Thiago Leifert. Segunda para terça-feira, Caio Ribeiro deu entrevista ao programa do Jô. Quando Jô Soares falou de Felipe Melo, o comentarista disse ter uma teoria de achar mais fácil pedir para um craque marcar do que pedir para um cabeçudo dar um drible, por não ter condições para tanto. Momentos antes, o ex-jogador falou da diferença entre Dunga e Vanderlei Luxemburgo, falando em mudança radical de cenário ao sair de um Luxa, que tem história como alto vencedor do Brasileirão e passou pela seleção, para um Dunga. No Twitter, Felipe Melo se disse decepcionado por ser chamado de cabeçudo, pois no Flamengo Caio lhe dizia que ele chegaria à seleção. O volante do Galatasaray disse esperar que o ex-colega rubro-negro lembre que jogou bola um dia, mesmo não conseguindo decolar como jogador. Caio respondeu que foi mal interpretado e que se referiu à preferência geral por atletas mais técnicos aos marcadores, mas sem referência específica a Felipe. À noite eu saí do Twitter após a rodada do futebol e quando eu regressei na madrugada de segunda-feira, eu não tinha entendido a hashtag Milton Neves Arregão estar nos tópicos mais comentados. Depois, lendo uma nota do All Sport, que eu entendi o que aconteceu. É que semana passada, o apresentador da Bandeirantes tinha feito duras críticas ao MMA, detonando mesmo a modalidade de lutas, comentadíssima por causa do UFC do Rio de Janeiro. O que, que aconteceu? O Pânico na TV da Rede TV agendou uma presença no escritório do Milton. E sem que ele soubesse, levaram junto o Rogério Minotauro, irmão de Rodrigo Minotauro, um dos ganhadores do UFC Rio. Ao ver Minotauro presente, o apresentador perguntou se o lutador não bateria nele, mudou de opinião e elogiou o MMA, dizendo, recorrendo à constante brincadeira que faz, que as críticas foram postadas por Mauro Betting, pois este tem sua senha no Twitter. Milton pediu desculpas pelas críticas, disse não ser mais contra o MMA e, a pedido do personagem Tucano Hulk, se ajoelhou diante de Minotauro e deu um beijo em sua bochecha. A Record será processada pela reportagem com os dois ex-árbitros da Federação Carioca, não revelados por pedirem sigilo, que fizeram denúncias de roubos ao longo dos anos no Campeonato Carioca, como no rebaixamento do América e no acesso do Friburguense este ano. Jorge Rabelo, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Carioca, disse ao Terra Esportes que processará a TV Record por entender que foi infundado e leviano o material exibido. Ações serão movidas na Justiça e no Ministério Público. Canais ESPN começaram na última quinta-feira a transmissão da temporada 2011-2012 da NFL, temporada turbinada, porque a partir de agora a ESPN é detentora exclusivíssima em todo o planeta Terra do futebol americano por 3 temporadas. Como consequência, a cada rodada, os canais ESPN no Brasil mostrarão 4 partidas, 2 aos domingos à tarde, 1 ao vivo e outra em VT, e mais os tradicionais Sunday Night Football e Monday Night Football. As partidas de quinta-feira e sábado, que na temporada passada eram mostradas com narração original em inglês, agora terão locução em português. E como agora é detentora exclusiva, a ESPN terá totalidade dos playoffs, com os 4 jogos de Wild Card e todas as semifinais e finais da AFC e da NFC, além do Super Bowl. Serão mais de 90 partidas transmitidas em mais de 300 horas de exibição. E nesta primeira rodada, a ESPN chegou chegando, porque de ontem, quinta-feira, até segunda-feira, serão 6 partidas mostradas nesta primeira rodada. Are you ready for some football? Sport TV ganhou reforço na equipe de reportagem esta semana. É Thiago Maranhão, que nos últimos 2 anos estava na editoria-geral da TV Globo de São Paulo e agora volta para uma editoria na qual já esteve há bastante tempo, sendo por alguns anos repórter da TV Bandeirantes, do Departamento de Esportes da Band. Mudança nos jornais impressos do Rio de Janeiro. Depois de 23 anos, Marluce Martins deixou O Dia. Agora ela é do Extra, o periódico popular das organizações Globo, onde será repórter, colunista e blogueira. Mais boazinhas da imprensa esportiva você acompanha na semana que vem. Voz do futebol, a voz do esporte na internet. Papo de Bola, na voz do futebol. Campeonatos estaduais. O Trem é campeão do segundo turno do Campeonato Amapaense, ou, entre aspas, Copa Flávia Freire. Empatou em 0-0 com o Ipiranga na decisão do segundo turno e venceu nos pênaltis por 4-3. O Santos foi o campeão do primeiro turno, então Trem e Santos começam a decisão do Campeonato Amapaense na próxima quinta-feira. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Série D teve no sábado passado pelo Grupo 1, Penarol 3, Nacional 1. Grupo 4, 13, 2, Bahia de Feira 1. Grupo 5, Tupi 1, Gama 0. Grupo 6, Audax Rio 2, São Mateus 0. E Grupo 8, Brusque 1, Metropolitano 13, Juventude 3, Cianorte 0. No domingo, Grupo 1, Cuiabá 3, Plácido de Castro 3. Grupo 2, Sampaio Correia 3, Comercial do Piauí 0. Grupo 3, Santa Cruz de Pernambuco 1, Porto 0, Alecrim 1, Guarani de Juazeiro do Norte 0. Grupo 4, Vitória da Conquista 0, Coruripe 1. Grupo 6, Formosa 1, Vila Nova de Nova Lima 0. Grupo 7, Operário de Ponta Grossa 1, Cerâmica 0 e Mirassol 2, Sene 0. Na segunda-feira, pelo Grupo 2, São Raimundo do Pará 2, Trem 2. A classificação das chaves. No Grupo 1, Penarol 14 pontos, já está classificado. Cuiabá 10, Plácido de Castro 9, Vila Aurora 6, Nacional 4. Grupo 2, Sampaio Correia 12 pontos, São Raimundo 9, Independente Trem 8, Comercial 7. Grupo 3, Santa Cruz de Pernambuco 12 pontos, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 10, Alecrim 9, Guarani de Juazeiro 8, Porto 5. Grupo 4, 13 e Coruripe 15 pontos, Bahia de Feira 9, River Plate 7, Vitória da Conquista 1. Grupo 5, Itumbiara 13 pontos, Tupi 11, Gama 9, Anapolina 7, Tocantinópolis 4. Grupo 6, Vila Nova 16 pontos, está classificado. Volta Redonda 9, Audax Rio e Formosa 8, São Mateus 2. Grupo 7, Mirassol 14, Sene 10, Oeste 8, Operário 7, Cerâmica 5. E Grupo 8, Juventude 16 pontos, está classificado. Cianorte 13, Metropolitano 9, Brusque 7, Cruzeiro 1. A próxima rodada aponta para este sábado, Plácido de Castro e Vila Aurora e Nacional e Cuiabá. No domingo, Comercial Independente, Trem e Sampaio Correia, Porto e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Guarani e Santa Cruz de Pernambuco, Coruripe, River Plate, Bahia de Feira e Vitória da Conquista, Gama e Anapolina, Tocantinópolis e Tupi, Vila Nova e Volta Redonda, São Mateus e Formosa, Cianorte, Brusque, Metropolitano e Cruzeiro, Cerâmica e Oeste e Sene e Operário. Série C do Brasileiro, vamos falar do Grupo A. No sábado passado, Águia 2, Araguaína 1. No domingo, Luverdense 0, Rio Branco 1. Classificação tem Águia e Rio Branco 13 pontos, Paysandu 11, Luverdense 7 e Araguaína 1. Do grupo 1, sábado passado Guarani de Sobral 1, CRB 1. No domingo, Campinense 1, América de Natal 2. O América lidera o grupo B e está classificado com 13 pontos. CRB 10, Guarani de Sobral 9, Fortaleza 6, Campinense 5. No grupo C, sábado passado Macaé 2, Brasiliense 1, Marília 0 e Ipatinga 2. Grupo C tem o Ipatinga liderando com 15 pontos e está classificado para a próxima fase. Seguem Brasiliense 12 pontos, Madureira e Marília 7 e Macaé 5. É no grupo D, domingo passado, Chapecoense 0, Joinville 2, Caxias 1, Santo André 3. Joinville lidera com 12 pontos, Chapecoense tem 10, Caxias 8, Brasil e Santo André 7. A rodada deste fim de semana aponta para sábado, CRB e Campinense, América de Natal e Fortaleza. No domingo, Brasiliense e Marília, Santo André e Chapecoense, Joinville, Brasil, Ipatinga e Madureira, Araguaína e Luverdense e Rio Branco e Paysandu. Série B teve a 21ª rodada aberta na sexta-feira passada com Ponte Preta 1, Vila Nova 1, Bragantino 2, Barueri 1, Criciúma 2, Duque de Caxias 0 e Goiás 1, Náutico 2. No sábado, Portuguesa 2, Paraná 1, Sport 3, Guarani 1, Americana 1, Asa 1, Salgueiro 0, ABC 1. ABC não ganhava desde 9 partidas antes. Boa Esporte 4, São Caetano 1 e Vitória 1 e Casa 1. A 22ª rodada começou na última terça-feira com ABC 1, Portuguesa 1 e Duque de Caxias 1, Salgueiro 2. Jogo em volta redonda registrou o menor público da Série B 2011, 53 presentes e 29 pagantes, superando os 54 pagantes de Americana e Duque de Caxias ainda na primeira rodada, jogo que tinha ocorrido em Sorocaba. Passadas 21 rodadas da Série B, a classificação aponta: Portuguesa 43 pontos, já jogou nesta rodada e não será atingida na liderança nem superada. Ponte Preta 39, Náutico 38, Americana 34, fecham os quatro primeiros. Sport 33, Vitória, Paraná e Criciúma 31, Bragantino 30, Boa, Barueri e ABC 29, o ABC já jogou nesta rodada. Goiás e Asa 28, Icasa 27, Vila Nova 24, São Caetano 24, os critérios colocam o São Caetano entre os quatro últimos, mais especificamente uma vitória a menos. Guarani 23, Salgueiro 19, Duque de Caxias 9, os dois últimos já jogaram nesta rodada. O Duque de Caxias agora tem 15 pontos a menos que o primeiro que escapa e pode ficar a 18. Acho que vou abrir um bolão com o pessoal para saber em qual rodada se confirmará matematicamente o descenso do clube fluminense. A rodada continua dentro de instantes com Guarani, Vitória e Casa e Ponte Preta e Asa e Goiás. Neste sábado, 4h20 da tarde, tem Náutico e Criciúma, São Caetano e Bragantino, Barueri e Sport, Vila Nova e Boa Esporte, Paraná e Americana. Série A teve a 21ª rodada com 9 partidas disputadas, pois Santos e Botafogo foi adiado para 19 de outubro. Sábado passado, Figueirense 1, São Paulo 2. São Paulo estava com uma gurizada e quem decidiu foi o veterano Rivaldo. Fluminense 3, Atlético Goianiense 2. Grande virada do tricolor, mas o Rafael Moura estava impedido no gol da vitória. Atlético Mineiro 2, Avaí 0. No domingo, América Mineiro 4, Vasco 1, Grêmio 4, Atlético Paranaense 0, 3 só do André Lima. Palmeiras 1, Cruzeiro 1, Gilberto espeneou que não foi pênalti no lance perdido pelo Marcos Assunção no último minuto, falou em encerrar a carreira e tal, mas foi pênalti sim. Flamengo 1, Bahia 3, o Bahia que pouco antes da bola rolar tinha acertado com o Joel Santana para ser seu novo treinador. Coritiba 1, Corinthians 0 e o Alex meteu duas na trave. Ceará 1, Internacional 1. O Jô fez o gol a 14 segundos da etapa final, mas depois perdeu um que foi digno do inacreditável futebol clube. A 22ª rodada neste meio de semana do feriado cívico teve São Paulo 2, Atlético Mineiro 1. Mais de 60 mil tricolores celebrando os 1000 jogos de Rogério Ceni. Botafogo 4, Ceará 0. Mais de 42 mil botafoguenses tornando cheião o Engenhão. Internacional 4, América Mineiro 2, e foi tudo só no primeiro tempo. Cruzeiro 1, Fluminense 2, Avaí 1, Santos 2. Que polo aquático que tava em Florianópolis. E sem brincadeira, a situação em Santa Catarina não tá nada fácil. Força para os amigos catarinenses. Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2. Que arbitragemzinha mequetrefe do senhor Marcelo de Lima Henrique. E Atlético Goianiense 1, Figueirense 1. Nesta quinta-feira, Vasco 2, Coritiba 0. Bahia 1, Grêmio 2. O Grêmio perdeu um pênalti. O Douglas jogou nas nuvens. E Corinthians 2, Flamengo 1. 37 mil fãs no Pacaembu. O Flamengo não fez praticamente nada a não ser o gol. Felipe defendeu um monte, o Corinthians pressionou muito, às vezes faltando técnica, faltando talento, mas na hora da decisão, você sempre pode contar com um goleador, ainda mais se ele se chamar Liedson. Empatou e depois virou a 43 do segundo. Após 22 rodadas, a classificação aponta: Corinthians em primeiro, 43 pontos. Em segundo, São Paulo e Vasco, 41. Em quarto, Botafogo, 40 e um jogo a menos. Em quinto, Flamengo, 36. Em sexto, Fluminense e Palmeiras, 34. Em oitavo, Internacional, 32. Em nono, Figueirense, 30. Em décimo, Coritiba e Atlético Goianiense, 29 pontos. Em décimo segundo, Cruzeiro, 28. Em décimo terceiro, Grêmio, 27 e um jogo a menos. Em 14º, Santos, 26 pontos e 2 jogos a menos. Em 15º, Ceará, 26 pontos. 16º, Bahia, 24. 17º, Atlético Mineiro, 21. 18º, Avaí, 20. 19º, Atlético Paranaense, 19. E o 20º é o América Mineiro, com 17 pontos. A 23ª rodada tem neste sábado, 6 da tarde, América e Avaí, Santos e Cruzeiro. No domingo, 4 da tarde, Coritiba e Botafogo, Fluminense e Corinthians, Ceará e Atlético Goianiense, Figueirense e Vasco, Palmeiras e Internacional. Às 6 da tarde, Grêmio e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro e Bahia. Interlúdio musical com Peter Cetera, o eterno líder do grupo Chicago, completa 67 anos nesta terça-feira, dia 13. Esta é uma da carreira solo dele, Even a Fool Can See. One big happy family, together the rest of our lives. As far as our friends were concerned, everything seemed when she told me, she said it was time to move on. Just something that she kept inside that told me the thrill was gone. And now I can't believe it's over. Suddenly it's plain to see. Left between us, knew all along. Peter Cetera, Even a Fool Can See. Resumo final. Só antes da gente ir para o resumo final, algumas observações rápidas. Primeiro jogo do Campeonato Italiano, Milan 2, Lazio 2. Todos os gols no primeiro tempo. No Campeonato Português, o Porto fez 3-0 no Vitória de Setúbal. Ricardo Gomes pode sair do CTI nos próximos dias. Tem melhorado gradativamente, já conversou com a família, já não respira mais por aparelhos. Força, Ricardo Gomes! E força para o Dr. Sócrates também. E Fernanda Gentil, apresentadora do Sport TV, postou no Twitter que se despediu do E-Gol nesta sexta-feira, pois vai se aventurar em um novo desafio em breve, a saber qual desafio. Dito isto, vamos ao resumo final do que você ouviu esta semana no programa Papo de Bola. 100 anos de uma devoção, este é o Brasil de Pelotas, o rubro-negro da apaixonadíssima torcida chavante que atingiu a marca centenária na última quarta-feira. 10 anos dos atentados terroristas ao World Trade Center. O esporte sofreu consequências daquela tragédia tanto no mesmo dia quanto nos dias seguintes. O programa lembra o que aconteceu naquele período. A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa tem início no próximo meio de semana, com Barcelona e Milan sendo o grande destaque da primeira rodada. Brasil venceu Gana por apenas 1-0 com gol do artilheiro da temporada, Leandro Damião. Agora faz amistoso na quarta-feira da semana que vem contra a Argentina, apenas com atletas dos clubes brasileiros. Os aniversariantes da semana e os destaques da sessão Papo de Mídia sempre marcam presença no programa. E os destaques das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. A primeira divisão teve neste meio de semana clássico das maiores torcidas do país, Engenhão lotado e festa para os 1000 jogos de Rogério Ceni. Encerramos Papo de Bola na voz do futebol. Grato pela audiência do César se despede após ter produzido e apresentado este programa sob a chancela da coordenação de Gustavo Dario e o comando de Luiz Fabiano Marinho. Este programa tem apresentação inédita às sextas-feiras das 7 às 8 da noite, com reprise 5 estrelas às terças-feiras no mesmo horário. No Twitter siga @vozdofutebol para placares dos jogos em tempo real e @papodebola para a gente trocar aquela ideia esperta sobre futebol, esportes e afins variados. Diversos. Acesse vozdofutebol.com.br e ouça o som HD Laser, 24 horas de esporte na sua internet, e papodebola.com.br para colunas diárias informativas e com análises opinadas, comentadas de tudo que acontece no universo do futebol e dos esportes. Um grande abraço até a semana que vem e continuem ligados porque o Papo de Bola na Voz do Futebol não para. Nunca! A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.